vida jamais serás. A sabedoria não entrará na alma perversa, não habitará no corpo sujeito ao pecado. Sua existência é uma censura às nossas ideias, basta sua vista para nos importunar. Você tem as pessoas por uma moeda de mau quilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus como Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos como nada, e finalmente sua velhice será sem honra. O justo ao morrer condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Meus inimigos, depois de tudo, serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, no eterno desprezo, entregues à dor, e a memória deles perecerá. E então, com grande confiança, o justo se levantará em face do que os perseguiram. Diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra a sua expectativa. Aqui quem fala é Identidade Negra, mortos para o sistema. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.